esa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só pra ver meu bem passar. Nessa rua tem bosque que se chama solidão. Dentro dele mora o anjo que roubou meu coração. Se eu roubei seu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei seu coração, é porque, só porque te quero bem. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só pra ver meu bem passar.